A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos mais uma vez com vocês para ministrarmos a palavra do Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para aquilo que o Senhor tem ordenado para nós fazermos. Tem sido ordem do Senhor. E isso tem sido uma bênção. E eu vou começar hoje a ministrar para vocês o livro do profeta Isaías. Nós vamos começar pelo capítulo 1 de Isaías. O pastor ministrou ontem, vocês viram, nós ficamos uns dias sem ministrar por causa de uma forte gripe que pegamos, ainda estamos com tosse, ainda com resquícios de gripe que demora, né, um pouquinho para parar, mas graças a Deus já estamos melhores e nós louvamos a Deus pela bênção dele sobre as nossas vidas e sobre a vida de vocês também. E sem mais delongas, porque eu quero fazer a leitura do texto. Eu, uma vez, uma irmã de uma igreja que eu pastoreava, uma irmã muito querida, perguntou para mim, pastora, por que que a senhora lê esses textos tão grandes para poder ministrar? Só não lê um versículo e ministra sobre todo o capítulo, ou ministre este versículo, como muitos pastores fazem. E eu falei assim, olha, para mim, eu gosto de ministrar, eu gosto de ler todo o texto, primeiro porque é palavra de Deus, e a palavra de Deus tem mais poder do que qualquer palavra que eu possa proferir na interpretação da palavra dele. Então, eu creio que a simples leitura da palavra do Senhor, ela atinge o coração de quem ouve de maneira muito profunda, porque é palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus tem poder. E como ela tem poder, ela penetra. Como nos diz o livro de Hebreus, a palavra do Senhor é mais poderosa do que a espada de dois gumes. Ela penetra alma e medula, ela divide alma e medula e faz e traz entendimento de todas as coisas. Então, eu gosto de ler o texto, por isso não vou ficar dando mais explicações, mas eu gosto de ler todo o texto. Primeiro porque às vezes a gente deixa, sugere, poderia ler um versículo chave, ministrar todo o versículo? Claro que sim. Mas, às vezes, a gente deixa para os irmãos, olha, aí você leia depois. E, às vezes, nem todo mundo consegue ler. E por isso, eu gosto de deixar toda a palavra ministrada. E eu vou ler o capítulo 1, então, com você, de Isaías. Começando o livro de Isaías. Diz assim, a visão de Isaías, o filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. Porém, Israel não conhece. Meu povo não pensa. A nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores, eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira, eles me deixaram e retrocederam, porque vós não deveríeis mais ser afligidos? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça está toda enferma e o corpo todo fraco. Desde a sola do pé até a cabeça, não há solidez nele. Porém, feridas, hematomas e chagas purulentas. Elas não têm sido espremidas e nem atadas, nem amolecidas com unguento. Vosso país está desolado, vossas cidades estão queimadas a fogo, vossa terra estrangeiros a devoram em vossa presença e está desolada, porque é derrubada por estrangeiros. E a filha de Sião é abandonada como uma casinha em uma vinha, como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ao povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim? Diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais cevados que não tenho prazer no sangue de novilhos ou de cordeiros ou de bodes. Desculpe, irmãos, como eu disse, estamos gripados. Quando vindes para vos apresentardes perante mim, quem tem requerido isso de vossa mão, que piseis meus átrios? Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma oblação para mim. As luas novas e os shabats, os sábados, a convocação das assembleias, eu não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Retirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo. Aliviai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isso. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo. A retidão se alojava nela, mas agora assassinos. Tua prata torna-se em escória, teu vinho misturado com água. Teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama presentes e segue atrás de recompensas. Eles não julgam o órfão, nem fazem a causa da viúva vir até eles. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, eu me livrarei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. E eu voltarei minha mão sobre ti e purificarei completamente tua escória e removerei todo o teu estranho, e restaurarei teus juízes como no início, e teus conselheiros como no começo. Depois tu serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Sião será redimida com julgamento, e sua conversão com justiça, e a destruição dos transgressores e pecadores será consciente, e os que abandonaram o Senhor serão consumidos, porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendes desejado, e vós, confundidos pelos jardins que tendes escolhido. Porque vós sereis como um carvalho cujas folhas murcham, e como um jardim que não tem água. E o forte será como estopa, e o que fez como a, e o que fez como uma fagulha. Ambos queimarão juntos, e ninguém os apagará. Assim diz a palavra do Senhor. Queria dizer essa palavra, Isaías. O profeta Isaías é um profeta da corte, né? Como nós vemos, é um profeta que profetizou, que falou, que aconselhou, que proclamou a palavra do Senhor no reinado de quatro reis. Durante o reinado de quatro reis, ou seja, foi durante muitos anos, ele proclamou a palavra do Senhor. E proclamou, e esse texto, o livro de Isaías, é um livro messiânico, né? Porque é um dos livros mais mencionados por todo o Novo Testamento, especialmente por Jesus, né? Jesus fala muito de Isaías, fala de Deuteronômio também, mas Isaías é muito falado, e Isaías vai falar muito sobre a pessoa de Jesus, sobre aquele que viria para redimir Israel. Mas nós vamos chegar lá. Aqui o texto começa dizendo, então, localizando, né, você, fazendo com que você entre um pouco no contexto desse texto, dos reis com quem ele profetizou, com quem ele trabalhou, e a quem ele instruiu, que foi Uzias. Primeiro foi Uzias, né? Depois, mais à frente, nós vamos ver que o encontro dele com o Senhor foi no ano da morte do rei Uzias, né? Está lá no capítulo 6. Mas o rei Uzias foi um rei. O rei Uzias, ele assumiu o trono quando ele tinha 16 anos e começou a reinar, e reinou 52 anos sobre Jerusalém. E ele fez o que era agradável ao Senhor, mas não no todo. É interessante que a palavra de Deus, ela não faz questão nenhuma de esconder o erro de nenhum do ser daqueles de quem ela fala. As pessoas, todas as pessoas mencionadas nessa palavra, o Senhor menciona aquilo que eles fizeram de certo e também aquilo que eles fizeram de errado. Então, o rei Uzias, durante 52 anos, ele reinou e fez o que era agradável perante o Senhor. Mas ele cometeu um erro no final da sua vida e isso lhe custou uma grave enfermidade, que foi a lepra. Por quê? O que ele fez para que ele fosse acometido de lepra? O rei Uzias, um dia, né, ele tinha comunhão com Deus, fazia aquilo que era agradável ao Senhor, todas as coisas. Mas um dia ele entrou no templo e quis, e pegou o incensário e foi oferecer incenso ao Senhor, acender o incensário do Senhor, no altar do Senhor. Mas isso era uma prerrogativa dos descendentes de Arão, e ele não era descendente de Arão. Era uma prerrogativa dos levitas e sacerdotes. Os sacerdotes é quem faziam isso. Então, os reis não. Mas ele quis, ele não sei o que deu na cabeça dele, a soberba talvez subiu. Não, eu vou lá no templo do Senhor e vou oferecer incenso ao Senhor, porque o incenso era algo que era agradável ao Senhor. E quando ele entra, os sacerdotes e os levitas o confrontam e falando: olha, você não pode fazer isso, rei, porque não te pertence esta missão. Isso pertence aos descendentes de Arão. Você não pode fazer isso. Mas ele estava com o incensário na mão e insistiu em colocar fogo no, no. Ele estava com o incenso, com um utensílio que teria que colocar fogo. Então ele foi lá e bateu. Foi para tirar fogo. Na mesma hora, quando ele fez isso, desobedecendo o conselho e a instrução dos sacerdotes e levitas que estavam ali com ele, apareceu lepra na sua testa. E os sacerdotes viram, bom, todos viram, e aí falaram, e ele mesmo, então percebendo que estava leproso, saiu dali, e aí teve que deixar o palácio, morar numa outra casa, e morreu e não foi sepultado junto com os reis, porque era leproso. Mas foi um homem que fez muita coisa boa em Israel, mas cometeu este pecado, o pecado da arrogância, querer fazer aquilo que não era para ele fazer. Então, o Senhor o puniu. Depois, vemos que vem o segundo rei, que é Jotão. Jotão é um rei que fez tudo o que era agradável ao Senhor, segundo fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Nos dias de Jotão, o templo ficou fechado. Apagaram-se até as luzes do templo. Mas ele fazia tudo o que era agradável ao Senhor. Ele tinha um coração temente a Deus. E fez tudo, e Jotão tornou-se um grande rei, um rei poderoso. Conquistou muitas guerras, muitas batalhas, e tudo a respeito dele está escrito, né, como diz a palavra do Senhor, no livro da história dos reis de Israel, que é Primeira e Segunda Reis, os livros de Primeira e Segunda Reis. Você vai encontrar isso, a história desses reis, especificamente desses que nós estamos falando, a partir do capítulo 20 de Segunda Reis. Tá bom? Esses quatro reis, você encontra a história deles. A partir do capítulo 20 de Segunda Reis. Depois vem Acás. Acás fez tudo que era mal perante o Senhor. Acás queimou incenso a tudo quanto era ídolos, encheu a cidade de postes ídolos, prestava cultos a Aserá e Baal. Então, ele fez tudo que desagradava ao Senhor. E Acás reinava era no reino do norte. Ele era do reino do norte. E o reino do norte, por causa desta blasfêmia, por causa desse voltar de costas, o pai já tinha feito isso, o pai dele já tinha feito isso lá no reino do norte. E aí ele fez pior do que o pai fez ainda. Então, a Síria vai tomar o reino do norte, e vai matá-lo, e vai levar todo o povo cativo, e espalhou toda Samaria, que era a capital do reino do norte, vai ser riscada. Nós vamos ter depois no Novo Testamento lá, lembro que os judeus, quando iam viajar, eles não passavam por Samaria, eles não se davam com os samaritanos. Por causa disso, Richa, porque na verdade os judeus do sul cometeram erros e os judeus do norte também. Mas há uma, eles não aceitavam esta. O reino do norte, né? Não havia, não há até hoje. Depois vem o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. O rei Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai. Então, o rei vai fazer o quê? O que Jotão, que tinha sido um rei fiel, agradável ao Senhor, mas não tinha ido ao templo, não tinha cuidado do templo. Ezequias, no entanto, vai no primeiro ano do seu governo já chamar os levitas, chamar os sacerdotes e mandar purificar todo o templo, porque o templo tinha antes sido completamente corrompido, coisas que eram inimagináveis na casa do Senhor, estavam na casa do Senhor, e coisas que eram da casa do Senhor estavam fora do lugar. E na casa do Senhor, a casa do Senhor, cada utensílio da casa do Senhor tem o seu lugar. E o lugar precisa ser feito, ser mantido. A casa do Senhor precisa ser mantida em ordem. Então, ele faz tudo isso. Os levitas purificam o templo. Ele restabelece o culto, restabelece a celebração da Páscoa e faz tudo que era agradável ao Senhor. Ele contribui para os sacerdotes e para os levitas que antes não estavam tendo esse respaldo. E Ezequias vence uma guerra tremenda contra a Síria, que havia dominado já o Reino do Norte, que já havia tomado o Reino do Norte, dizimado o Reino do Norte, agora vem para o Reino do Sul. E ele vem, Senequeribe era o nome do rei da Síria, ele vem com afrontas ao rei, a Ezequias, e afronta ao Senhor. Ele não só afronta a Ezequias, como ele afronta o Senhor. O texto lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 16, vai dizer assim: os seus servos falaram ainda contra o Senhor, Deus de Ezequias, seu servo. Senequeribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Então o Senhor enviou um anjo. O Senhor enviou um anjo. O Senhor não enviou uma legião de anjos, não. O Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e chefes e os principais no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus, e os seus próprios filhos ali o mataram. Então, quando ele se levanta contra o rei Ezequias, é uma coisa, mas ele não só levantou contra o rei Ezequias, ele levantou contra Deus. E, na verdade, quando se levanta contra Deus, queridos, pode levantar. Pode se levantar contra Deus quem quiser, mas permanecer de pé não vai, porque o Senhor abate a todos aqueles que são arrogantes perante ele. E ele deu grande vitória ao rei Ezequias. Mas o rei Ezequias também, um rei maravilhoso, ele comete um erro, o Senhor o prova. O Senhor, os babilônicos ficaram sabendo, e aí ele enfermou, ele ficou doente. E os babilônios ficaram sabendo que ele estava doente, e aí foram lá visitá-lo, com a desculpa de visitar, de ver como ele estava, e também de saber de todas as conquistas, e todas as guerras, e todos os bens que ele tinha. O Senhor, nesse momento, o deixa sozinho para provar-lhe o coração. E a arrogância toma conta do seu coração, de maneira que ele mostra, aí como, porque o texto não deixa isso claro, mas fala que o Senhor prova o seu coração, e ele então mostra todos os tesouros que tinha no palácio, que tinha no templo, todos os tesouros que tinham em Jerusalém, ele abriu tudo e mostrou para os babilônicos. Quando os babilônicos saíram, aí você, se você for no texto lá de 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 a 19, você vai encontrar a repreensão do profeta Isaías a ele. O profeta Isaías encontra com ele e fala assim, oh, o que que aconteceu? O que que você mostrou para eles? Oh, eu mostrei tudo. Tudo eu mostrei para eles, tudo que havia na casa, na minha casa, na casa do Senhor, eu mostrei tudo para eles. Aí então o profeta disse assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei, né, haverá um dia que tudo isso irá para a Babilônia. Por quê? Porque os babilônicos vieram e viram toda a riqueza. E vendo toda a riqueza que tinha, e era uma nação pequena, era uma nação pequena, mas encheu os olhos dos babilônicos por causa das riquezas. Então eles vieram e tomaram toda a cidade, e não só por isso, mas por causa do pecado da cidade, por causa do pecado do povo, como nós lemos no capítulo 1. Então, todo o texto que nós vemos o texto dizendo a respeito do comportamento do povo de Jerusalém. Então, o texto até chega a primeiro, o profeta toma os céus e a terra como testemunhas para a palavra que ele vai dizer, assim como fez também, como nós vemos lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, quando Moisés também, quando das tábuas da lei, ele toma os céus e a terra como testemunha diante do Senhor, diante de todos, para aquilo que o Senhor estava fazendo. E aí o texto vai dizer que até o boi, olha a comparação que é feita do povo de Israel. Agora aqui nós estamos falando do povo de Israel como um todo, por enquanto, porque o Reino do Norte aqui, quando ele começa a falar, ainda não tinha sido tomado. O boi conhece seu dono, o jumento a sua manjedoura do seu senhor. Porém, Israel não conhece, meu povo não pensa. Compara o povo de Israel ao boi e ao jumento. O boi sabe onde. O boi conhece o seu dono, ou seja, ele sabe onde ele vai, quem ele vai seguir, quem vai levá-lo para o pasto, onde ele vai encontrar comida, onde ele vai se alimentar. O jumento conhece a manjedoura, ele sabe onde ele vai beber água, sabe onde ele vai comer, ele vai sozinho, não precisa ninguém levá-lo. Mas o meu povo não me conhece, Israel não me conhece e não pensa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira coisa que eu quero dizer para você nesse momento é: abre a tua mente, abre os teus olhos, abre o teu coração e comece a pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são desta terra. Coloque a sua mente e o seu coração nas coisas que são do Senhor. Coloca sua mente e o seu coração na palavra do Senhor. Dedique-se a sua vida a conhecer ao Senhor e a tornar a conhecer ao Senhor, porque isso é bênção e trará muito bem para a sua vida. Não seja como boi ou como jumento, mas seja a pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, como nos diz lá no texto, o texto nos diz lá em Gênesis, como somos criados, nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos criados para pensar, nós somos criados para raciocinar, nós somos criados para ponderar. esconderá os nossos caminhos. Quando estiveres no caminho, olha para o caminho e veja, olha, o Senhor, a palavra de Deus diz, olha, se nós andarmos na palavra do Senhor, Jeremias vai nos dizer isso, o Senhor, nós ouviremos uma voz de trás de nós dizendo, anda por esse caminho, esse é o caminho, qual o caminho? Caminho do Senhor, o caminho da verdade, o caminho do bem, o caminho da justiça, porque o povo, por que que ele estava sendo comparado com o boi e com o jumento e dizendo que não pensava? Meu povo não pensa, porque eles praticavam tudo que era desagradável ao Senhor. Eles provocavam a ira do Senhor. Eles é chamado a nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, semente de malfeitores, filhos corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel à ira, eles me deixaram e retrocederam. Eles abandonaram o Senhor. Eles olharam para o Senhor e falaram, não, nós não queremos o Senhor, nós queremos os deuses que nós podemos fabricar. Por que os deuses que nós podemos fabricar? Porque os deuses que nós fabricamos, na verdade, queridos, a idolatria de Israel e a idolatria do povo de Deus hoje, isso vem, a história da igreja inteira, até hoje, nos nossos dias, a idolatria é terrível em todos os segmentos. Por quê? Porque, na verdade, é mais fácil seguir um ídolo. É mais fácil prestar culto para um ídolo. Porque um ídolo não te repreende. O ídolo, você fala, ele não ouve. Você olha para ele não te vê. Você pode fazer o que quiser que ele não vê. Porque ele tem olhos, mas não vê. Ele tem ouvidos, mas não ouve. E ele tem boca, mas não fala. Então, ele não vai te repreender. Enquanto que o Senhor, nosso Deus, o Santo de Israel, ele tem olhos e vê. Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem boca e ele fala. Ou seja, ele vê tudo que nós fazemos, ele ouve tudo que falamos, até aquilo que não falamos, aquilo que está no nosso coração, que está lá guardado, no mais íntimo do nosso coração, ele conhece, porque antes que a palavra nos chegue à boca, ele já conhece. E ele fala, ele exorta, ele corrige, porque o Senhor corrige a todos quanto ele recebe como filhos. Hebreus capítulo 12. Todos quanto o Senhor recebe como filhos, a esses ele corrige. Por quê? Porque ele quer que eles permaneçam na sua presença, permaneçam, sejam fiéis, permaneçam na presença dele, não faça como o povo aqui estava fazendo. E aí esse texto, aí o texto vai falar, eles estão todos enfermos, cheios de feridas. Talvez aqui essas feridas, referindo-se talvez ao povo que havia sido já levado aqui do Reino do Norte, havia sido conquistados, estavam todos enfermos, estavam todos cheios de feridas por causa da conquista, por causa da guerra, e não havia quem fizesse nada por eles. E o povo de Israel, olha só, o Senhor vai dizer e a filha de Sião, que é Jerusalém, a filha de Sião, é abandonada como uma casinha em uma vinha, como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. Ou seja, qualquer ventinho a derruba. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, se o Senhor não tivesse, pela sua misericórdia, pela sua graça, tirado um remanescente, um pequeno grupo, para preservar a raça, para preservar a nação, para preservar a sua aliança, a aliança que ele havia feito lá atrás com Abraão, Porque Deus faz aliança e ele não quebra aliança. Ele corrige, castiga, ele faz tudo, mas ele não quebra aliança, ele não abandona. Então, ele não quebrou a aliança com a filha de Sião, mas a corrigiu e a chama. E aí ele vai chamar o Sodoma, o Gomorra. Ele compara a cidade santa, ele compara a filha de Sião com Sodoma e com Gomorra. Depois você leia, por favor, lá em Gênesis, o que que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Esses textos expressam a sua repugnância pelas práticas religiosas do seu povo. A prática religiosa do povo de Israel, de Jerusalém, de Sião, do Senhor, da amada, da menina dos olhos do Senhor, ele estava a ponto de vomitar todos, de destruir a todos. Porque quando vocês me ofertam carneiros, animais cevados, gordura, eu não tenho nenhum prazer nesses holocaustos que vocês me oferecem. Eu não tenho nenhum prazer nas suas convocações solenes. Eu não tenho nenhum prazer nos seus shabats. Eu não tenho nenhum prazer no culto de vocês. Por que que o Senhor não tinha nenhum prazer no culto do povo do seu povo? Sabe por quê, queridos? E nós vamos ver isso em todos os profetas. Nós vamos ver isso. E aqui em Isaías, nós vamos nos deter a Isaías. E Isaías vai nos falar muito sobre isso. Porque, na verdade, o povo, eles, no Shabat, era sábado, né? Então, sexta-feira à tarde, ao pôr do sol, para tudo, ninguém trabalha, é Shabat, é o dia do Senhor, vamos à casa do Senhor, vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Mas durante os outros dias da semana, eles saíam do templo do Senhor, saíam da presença do Senhor e iam para as árvores frondosas, iam para os altos de adoração a ídolos, que eram altos de adoração a ídolos de Aserá e Baal, Aserá, mãe de Baal, né? Baal peor, nós vamos ver isso sendo falado muito em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, nós vamos ver sobre isso. Então, os ídolos, eles adoravam. Então, eles serviam a dois senhores. Eles serviam a Deus um dia e aos ídolos no outro, ou no mesmo dia. E a palavra de Deus diz que não dá para servir a dois senhores, porque ou nós agradamos a um, entristecemos o outro, ou vice-versa. Então, não dá. Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia de você fazer. Hoje é o dia de você limpar, de você restaurar, de você polir a aliança sua com Deus. Para. Olha para dentro de si, veja como tem sido a sua vida, o que você tem feito dela. Você tem confiado realmente no Senhor em todo o tempo e dele dependido? Ou tem colocado a sua dependência ora no Senhor e ora nos homens? Nós temos visto isso na igreja brasileira. Eu vou falar só sobre isso, porque não vamos entrar nessa questão. A igreja brasileira hoje, a igreja evangélica brasileira hoje, ela está com o olho no Senhor, canta cânticos e mais cânticos, cântico à vontade. Canta, canta, canta, que nem uma cigarra. Mas olha para os homens que vão restaurar, que vão salvar a nação. Olha para o político tal ou político Y. Não, este é melhor, não, este é melhor, esse é que vai fazer o que é certo, não, esse é que vai fazer o que é certo. E se divide e briga e a contenda no meio das famílias, no meio da igreja, por causa de política. Queridos, política não vai trazer vida nova para ninguém, não. não vai trazer salvação para ninguém, não vai trazer restauração para nação nenhuma. Veja o texto lá de Ezequias, quando Senecaribe se levantou contra a nação de Israel, quando se levantou contra o Senhor, quem venceu a batalha não foi o rei, quem venceu a batalha foi o anjo que o Senhor enviou. O anjo que o Senhor enviou derrotou todo o exército que havia se levantado e marchado contra a cidade do Senhor. Quem nos salva é o Senhor, não é o político A, não é o político B. Ah, não, mas esse é bom, esse é ruim, esse é isso, esse é aquilo. Todos, não tem um, nós podemos dizer, não tem um que tem se colocado como expoente diante de nós, que nós podemos dizer, esse verdadeiramente serve ao Senhor. Aqueles que dizem que servem, não servem. Servem a dois senhores. Colocar a confiança em Deus e a confiança em políticos, em presidente, prefeito, sei lá o quê. Isso é confiar em dois senhores. Isso é coisa... colocar a esperança da nação nas mãos de um homem ou de uma mulher, ou quem quer que seja, queridos, é o que o povo de Israel fez e por isso foi feito cativo, foi destruído, porque confiou em homens. Confiou em homens ao invés de confiar no Senhor. Nós temos que confiar somente no Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e tua casa. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, realmente colocar toda a nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. Nós estamos, queridos, muito próximo do dia da justiça, do dia do acerto de contas. E não pense você que aqueles que se dizem líderes, que são evangélicos, só porque são evangélicos, vão à igreja no domingo e prestam culto no domingo, cantam, louvam ao Senhor. O povo de Israel também fazia isso no Shabat. E o Senhor os corrigiu e o Senhor os exilou. E restou apenas um pequeno grupo, de um remanescente pequeno. O Senhor preservou por causa da aliança. Então, meu irmão e minha irmã, pensa bem. Olha para a sua vida. Você está confiando realmente no Senhor? Porque as pessoas olham a igreja do Senhor, infelizmente aqui no nosso povo falado de Brasil, escolheu meia dúzia de pecados que são falados na palavra de Deus, meia dúzia de pecados que o apóstolo Paulo mencionou e outros mencionaram, escolhe meia dúzia entre eles e ai de quem praticar é um desses. São colocados em disciplina na igreja, são até expulsos da igreja. Mas na mesma lista que estão esses pecados que foram escolhidos, estão lá, por exemplo, está lá o pecado da glutonaria. Glutonaria. Você já ouviu em alguma igreja pregar sobre o pecado da glutonaria, ou seja, não devemos comer demais, não devemos nos empanturrar demais? Aqui é interessante, né? Porque as ofertas ao Senhor, a parte gorda, as gorduras eram queimadas ao Senhor. Hoje, a gente queima as gorduras para comermos. Né? A gente vê uma picanha e não se contenta com um pedaço, quer comer a picanha inteira. Isso é glutonaria, isso é pecado. Biblicamente, isso é pecado. É tão pecado como qualquer outro. Porque verdadeiramente pecado mesmo, biblicamente falando, é não ter a Deus como único Senhor e Salvador da sua vida. É não confiar unicamente em Deus, não depender somente dele. Temos que colocar nossa vida na presença do Senhor. Agora, aqui nós vemos os reis. Muitos fizeram o que era reto diante do Senhor, outros não fizeram, mas aqueles que fizeram coisas retas diante do Senhor também cometeram erros. Então, todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos erros. Mas todos os nossos erros, todos os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Isso não quer dizer que nós devamos cometê-los. Não, a Bíblia diz que é para a gente não. João diz assim: olha, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se, todavia, alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, junto ao Pai, que intercede por nós, que vive para interceder por nós. Então, nós cometemos erros. Ezequias, ótimo rei, fez tudo que era agradável ao Senhor, mas pecou. Pecou, o Senhor colocou a prova e ele caiu. Mas o Senhor o abandonou? Não. Não. Ele morreu de velhice. Agora, nós precisamos estar atentos a tudo isso, querido. Porque o que o Senhor quer realmente de nós? O Senhor quer é que nós deixemos de fazer o mal. Deixemos de fazer o mal. Olha, lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O mal é para nós deixarmos de fazer o mal. O que é mal diante do Senhor? O que que é mal diante do Senhor? É a desobediência ao Senhor, é desobedecer a Deus. O Senhor manda fazer uma coisa e nós fazemos outra. O Senhor quer que nós estejamos diante dele. O Senhor quer que nós nos apresentamos diante dele e fala assim: olha, aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo. Aliviai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Pleiteai a causa da viúva. Ou seja, ajude aqueles que são necessitados no meio de vocês. Quem está passando por necessidade, ajude-os, não os deixe desamparados. Naqueles dias, órfãos e viúvas sofriam muito. Eram vendidos como escravos e tudo mais. Uma mulher sem marido naquele momento tinha uma vida terrível. Então o Senhor está falando: olha, o que vocês têm que fazer é olhar para a causa do órfão, para a causa do oprimido, para a causa da viúva. Ou seja, para aqueles que têm menos, aqueles que estão precisando de ajuda. Mas vocês, ao invés de fazerem o bem a eles, vocês fazem o mal. Vocês fazem o mal. Ao invés de ajudar, vocês os escravizam. Ao invés de pagar um salário justo, vamos dizer hoje, ao invés de pagar um salário justo, paga um salário menor, podendo pagar o maior. Ao invés de fazer uma oferta maior, faz uma oferta menor. Porque eu tenho que pensar no dia do amanhã. Meu irmão e minha irmã, quem disse que amanhã você vai estar vivo? Você pode me dizer isso? Você pode dizer: não, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo? Não, nenhum de nós sabemos se vamos estar vivos amanhã. Nenhum de nós sabemos se hoje Jesus não vai voltar. Então nós precisamos estar prontos. O que nós temos que fazer é aprender a fazer o bem, buscar o juízo. É isso, aliviar a causa do oprimido. Tem alguém oprimido, tem alguém passando por opressão, você está vendo que ele está sendo, que estão falando mal dele, e você está vendo, e é injusto o que estão falando. Você não pode ficar falado, calado, você tem que se colocar, e você tem que se levantar, e você tem que defender essa pessoa e ajudar essa pessoa. Não só dizer, ó, passe amanhã, eu vou orar por você. Uma pessoa que bate na nossa porta com fome, pedindo um prato de comida. Aí você diz para ela, não, vá em paz e eu vou orar por você. Não, ela está precisando de matar a fome que ela está com ela. Ela está precisando de um prato de comida, não está precisando de um tapinha no ombro. Ela precisa da sua oração? Precisa da sua oração. Mas primeiro ela precisa de um prato de comida. Alguém que está passando por necessidade, você sabe que está passando por escassez? Você sabe que está passando e você não ajuda? Você está cometendo pecado. Isso é pecado, biblicamente falando. E não a meia dúzia de coisas que a igreja tem escolhido como pecado. E aí o Senhor diz assim, ó, vinde agora. E vamos debater juntamente, ou seja, vamos conversar, vamos dialogar, vamos arrazoar a esse respeito. Embora vossos pecados sejam como escarlata, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Ou seja, vamos sentar juntos, vamos conversar. Eu quero conversar com vocês. O que o Senhor quer fazer conosco, queridos, é o que ele fazia com Adão e Eva lá no paraíso. É no virar da tarde sentar conosco e ter comunhão. Lembra do texto lá em Gênesis? No virar da tarde, o Senhor vinha ao jardim do Éden ter comunhão com o homem. Com certeza, sentavam, conversavam, comiam junto, davam risada. Porque ali o homem não tinha pecado ainda. Antes do pecado, depois do pecado, não. Mas antes do pecado, o Senhor vinha no virar, todo virar da tarde, o Senhor vinha bater papo. O Senhor continua desejando isso, o Senhor continua querendo ter intimidade conosco, querer conversar conosco, falar conosco. O Senhor quer se revelar a nós, o Senhor tem revelações para nós. Nessas duas semanas que passaram, Deus me deu duas revelações. No momento certo, eu vou compartilhar com vocês. Mas uma eu quero dizer para você. Uma delas é, olha, Jesus diz, está chegando, ele está chegando, Jesus está chegando. Nós estamos num momento em que vai haver um grande avivamento. E será o último avivamento antes da volta do Senhor. E esse avivamento vai ser como? Como se dará isso? No momento em que nós realmente nos dobrarmos diante do Senhor, sentarmos com Ele para conversar com Ele, rasgarmos o nosso coração, abrir e falar, olha, Senhor, tenho feito errado, tenho julgado o meu irmão, tenho feito isso, tenho feito aquilo, me perdoa, eu quero aprender a fazer o bem, me ensina a fazer o bem, eu não quero mais fazer o mal. Meu irmão e minha irmã, lança fora todo o mal do seu coração, toda a maldade do seu coração. E aprenda a fazer o bem com o Senhor. E aí, sabe o que, que vai acontecer? Se estiverdes, ou se sois dispostos, ou se dispuserem e forem obedientes, comereis o melhor desta terra. É a palavra do Senhor. Se nós nos dispormos, se nós nos convertermos, se nós sentarmos com o Senhor para razoarmos com Ele, para conversar com Ele, para dialogar com Ele, para abrir o coração, para rasgar o coração, porque nós temos que rasgar é o coração e não as vestes. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz a palavra do Senhor. Sentemos com ele, conversemos com ele, arrazoemos com ele. E aí, nós vamos entender qual é a vontade dele. Ele tem, a promessa dele é escrever a palavra na nossa mente, no nosso coração, de maneira que um não tenha que perguntar ao outro, ensine-me a palavra do Senhor, porque todos a conhecerão na medida que todos se voltarem para ele, na medida que todos abandonarem o mal e aprender a fazer o bem. E o bem é o Senhor. O Senhor é fonte de todo bem. Tiago vai dizer assim, que todo dom perfeito, que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes. E é com ele que nós vamos aprender a fazer o bem. Só com ele. Não vamos aprender a fazer o bem com o pastor X, Y, Y, com o político A, B ou C, com o partido A, B ou C. Não vamos aprender com esses a fazer o bem. Só se aprende a fazer o bem com o Senhor. Sentando com ele, conversando com ele, abrindo o coração, orando verdadeiramente, rasgando o coração e não as vestes. Aí nós vamos aprender e nós vamos receber do Senhor todo bem. Aí as nossas lutas, sabe como que serão? As nossas lutas serão, como diz a palavra, em vários textos. Né? Aqui eu menciono, vamos mencionar o texto aqui, quando o rei da Síria, Senequeribe, veio contra Ezequias. O Senhor, ele afrontou Ezequias, afrontou a cidade santa do Senhor e afrontou o Senhor. Disse, ó, todos os deuses das outras nações que eu conquistei não puderam fazer nada. Você acha que esse Deus, que um Deus, que o seu Deus vai poder fazer uma coisa? Aí Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército. Meu irmão e minha irmã, se hoje você rasgar o seu coração, sentar com o Senhor, razoar com ele, conversar com ele, dialogar com ele, aprender com ele o bem, você comerá o melhor dessa terra, porque é palavra dele, porque é promessa dele. Nós não podemos continuar nos rebelando contra o Senhor. Nós não podemos. Porque a promessa do Senhor é: restaurarei teus juízos como no início. Aqui, lembra quando o povo de Israel era conduzido pelos juízes? O último juiz de Israel foi Samuel. O último juiz de Israel. Aí o povo viu todos os outros. Aí chegou para Samuel e disse, ó, todas as outras nações têm reis, nós também queremos reis. E Samuel tentou de todo jeito dissuadi-los, mas não teve o que fez. Eles abandonaram o Senhor, que estava conduzindo-os para ter os seus reis, para confiar nos seus reis. Fazer o que fazemos hoje. Confiar nos nossos governantes. Não, irmão. O povo de Israel confiou que os reis abriu mão dos juízes, que eram instruídos por Deus, que eram separados por Deus para conduzir o seu povo, segundo a sua palavra. E o último, que foi Samuel, a palavra de Deus diz que nenhuma só palavra que ele falou caiu em terra. Ou seja, nenhuma só palavra que saiu da sua boca se perdeu, mas antes fez aquilo para a qual foi designada na vida das pessoas. Agora as pessoas chegaram lá e não quiseram. Eles não quiseram continuar com o bem, fizeram mal. Mas a promessa do Senhor é, se nós aprendermos a fazer o bem e voltarmos para ele, ele vai nos dar o melhor dessa terra. E ele vai restaurar, como no início, os juízes e os conselheiros, como no começo. Depois, tu serás chamadas a cidade de justiça, a cidade fiel. Ou seja, você será chamado servo de justiça ou servo fiel. É o que Deus tem para a nossa vida. Justiça e fidelidade é o que Deus tem e é o que Deus deseja para nós. Por isso, abandonemos hoje, agora, tudo que não é bom, tudo que não provém de Deus, tudo que não está de acordo com a palavra de Deus. Vamos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes mais. Vamos parar de oferecer sacrifícios a Deus aos domingos e no resto da semana oferecer sacrifícios a outras pessoas. Como assim, pastor? Colocando a esperança naquilo que não pode dar esperança. O único que pode nos trazer esperança é o Senhor, porque Ele é esperança nossa, Ele é a justiça nossa. Que o Senhor, justiça nossa, que o Deus de Isaías, seja com você, te traga entendimento, traga compreensão do que é para você fazer. Que te ensine o bem, que quebrante o seu coração para que você possa sentar com ele, conversar com ele. E aí, fala para ele, senta, conversa, e depois para e ouve, porque ele vai falar com você, porque ele vai ouvir o que você vai dizer. Com sinceridade. Ele vai ver no seu coração que o seu coração está sendo sincero. E aí ele vai falar, porque ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e ouve, e ele tem boca e fala. E ele vai falar com você, e você vai ser orientado pelo Senhor. E tudo que ele fizer para você será de conformidade com esta palavra que nós. Que eu li para você agora, e não só esse texto, mas toda a palavra de Gênesis a Apocalipse. Tudo que o Senhor fala por qualquer pessoa, se realmente é verdade, está de conformidade com a palavra de Deus. Tudo que não estiver de conformidade com esta palavra, não provém de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos conhecer a Bíblia. Ao invés de ficar lendo outras. Hoje não, né? Ao invés de ficar olhando a tela do celular, olhando figurinhas, olhando memes, dando risada com memes, olhando fofocas e vendo isso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia, leia, leia a Bíblia. Porque ela vai te conduzir à presença do Senhor. Porque ela é a verdade. E ela nos conduz a toda a verdade. E a verdade é Jesus. Por isso, a palavra diz, e eu encerro com esse versículo. Eu, Jesus, ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso, sente-se com o Senhor, converse com ele, acerte-se com ele. Faz, renova a sua aliança. Comece a partir de agora a fazer o bem. Abandone todo o mal. Porque o bem agrada ao Senhor. Um coração puro. Um coração limpo, o Senhor tem trazido. E eu sei que o seu coração, que você deseja isso. E que você fará isso. Porque você está ouvindo essa palavra. E essa palavra está entrando no seu coração. Porque o Senhor me disse que essa palavra não cairia em terra, a não ser em corações que a ouviriam e que a colocariam em prática. Essa é a promessa do Senhor para mim. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você. E sobre você permaneça. E te leve a todo o conhecimento de Deus. E que te ajude. E que faça com que você abandone todo o mal. comece a praticar somente o bem, porque todo dom perfeito, porque toda boa dádiva, ou seja, toda bondade, e todo dom perfeito provém do Senhor, que é o Pai das Luzes. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.